site charmelody.com, o site de Melody mais completo do Brasil. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Falou do Marajó. Com ele, Rafael Cassiano. Coxidão. Pra quem dá valor? Naquele dia que me viu partindo. Você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar. Já rindo também, um 7 no ano. Olá, garoto. A cerveja vai de Cuba. Obrigado pelo carinho, viu? Rompendo fronteiras pra fugir. Faz as riquezas e colocar em você. Pra te convencer. Só presta atenção. Falar inglês. Vou te dizer. Só que no frango. Meu Deus. Tem uma senha, rapaz. Ação das marcantes. Te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Teu lado não me falta nada. Seu não esqueça. Naquele dia você e que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Pra dançar. Já tinha decidido ficar rico. Farias, obrigado pela moral, segue com a gente. Animando o som, animando o som, animando o som do Daniel Farias. Mais um do frango pra cima, já descendo o mirim. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tu... Daniel, muita onda, vou te contar, viu? Você é o Leandro, obrigado pelo carinho também, Leandro. Abraço do Rafael, que é sendo pra você também, tá legal? Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. Essa música é assim, ó. Quem é? Sou eu. E é que você é, Vaquinha. Você é tarde. Tudo certinho por aí, Vaquinha. Porque hoje sou eu quem não quero mais. Entra da baixa. Por isso, fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora. Esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Fala, esqueça que o tempo tá tudo acabado. Não se surpreenda. Alma. Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência. Bora girando, mais um. Da falou, vou dançar bacana assim, ó. Vamos lá. Agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida. Sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida. Maria, Agostina, Marlene, obrigado, Teste, Brena. Valeu, Eunice, Fabiana, do Mili. Beijo. Quero viver a vida. Quero flores em vida. Colhidas no jardim do amor. Cadê o desce, Pogi? No quando com você sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantam. Amigo Rodias, o gasolina, o BD, chamei toda a equipe do grupo, vem de embora. Deixa aí o presente, obrigado pela moral, pelo carinho. Eu estava. Tô de bacarina e piso na área, posso ver. Foi quando teu olhar no meu se encontrou. Quem comanda? Quem comanda? Sou eu. Entendi. Soube que buscava mais de mim. Primo CD, obrigado pelo carinho também, valeu, viu? Por muito tempo me esperou. Então cheguei. O Búfalo. O Búfalo do Major. Entendi. E já não podia. Do Palio, patrão Monique, abraço pra você também, tá legal? Te entreguei meu coração. E aí, cacetada? G também, obrigado, viu? Vanessina, Cacau, Hi-Fi. Felipe Lodge Prata. Você me aprende. Meu parceiro, Laurinho Hi-Fi também, segue com a gente. Vem, Laurinho! Quero ser assim. E o Sapinho? Bora, Sapinho! Vamos lá! Não tem pra onde fugir. DJ Klinger Nascimento. Fortíssima equipe. Diretor, espaço, vaca, espanca, DJ Cagão e Belisca Lua, a fortíssima equipe FC. Sempre no apoio, no apoio. Amor só pra você, danço pra você. Olha o Melo chegando, galera! Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Wagner Margalho, obrigado pela moral, viu? Sei que te perdi, sei que te perdi. Olha mais outro, vai! Deixa comigo, pai. Tudo sujo, tô conhecendo. Bora, Chico. Não sei porquê. Vamos fazer o Chico Gonçalves, obrigado pelo carinho. Bora, Chico. No seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Te afoba, é só uma fase, viu? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim? Filha cacetada, um abraço pra você também. Pra cima no doce, no doce. Pra cima! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Cago do site. Seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. Conquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. É uma música muito bacana, cara. Tem muita história isso aí. É um animal de todo mundo pra galera. Alô, DJ Rafael Cassiano! Vamos lá, meu DJ! Alô, Serginho do Palho! pra Monique. A chegando para o segredo, viu? Você é muito bom. Do bom, do bom. Carnaval em Baquetuba te segura. Toda Campos. Um dia você vai acreditar. Indiscutivelmente, Splash Panda. Eu não sabia. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E estava enganado, nós estamos lado a lado, quando Deus empolgados na nave. Esse é o Luciano, rapidinho no House Mix, com mais longe, esse é o Luciano. Vamos lá. Lado, junto com os empolgados. Fala o Fábio, para ver se agenda da galera. Emoção, leva aqui. Anderson, você vai pedir essa influência na parada? Valeu! Tu não terá comigo, mas com meu coração. Sandro, bora Sandro! Quero ser no Sapucuba! O pedacinho do Daniel e o Daniel Carinho também! Valeu! Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou privão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Mar, o EP vai você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava para... Abraço também com o meu carinho, Cássio Oliveira. Alô, Cássio! A gente dançava, senti que me amava com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Lamente, porque realmente, como é que é? Foi sua opinião. É nóis, marcante, vai. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua. Dançar o Melody bacana. Rafael Cassino assim, tá tocando pra galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa música aí, vaquinha, é do Palácio, Palácios, né, cara? Vamos pro Palácios. Bora curtir, bora curtir. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso que todo para. DJ Irã e DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Ontem eu te vi, me apaixonei, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Meu coração. Apaixonado, Alessandra, vamos, Alessandra, obrigado, garida. Beijando o Rafael Cassiano pra você. Rafael Cassiano! Sim. Então vem. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Luz está. Rodrigo! A estrela. Sair pra te procurar, e com você eu quero ficar. O labirinto do Oxê, o labirinto. E te encontro, procurando mais do Oxê. Fazer delirar, vem amor, venha pra cá. É meu palácio, que agita a Oliveira, obrigado, Grau, e com você eu quero ficar. Os melhores bandas, os melhores shows, aparelhagens não para. Olha a mão aqui achando pra galera! O Búfalo do Marajó! Com ele, pelo carinho. Do som, alô Aguinaldo, rapaz, o Sabino, por sinal, tá faltando oxigênio. E esto é o que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile e que nadie se quede sentado porque será multado. E vámonos todos com o baile costeño. Pues. Ahí, arremanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la arremanga la rempuja la no, arremanga la rempuja la sí, arremanga la rempuja la no. Todas é porque tenho dinheiro. Pokémon? Não dá em nada, meu irmão. Como é que é? É o Badala, não dá em nada, não dá em nada. Então, é a GDI na parada. Galera da inteira, tudo é festa. Altos amassos, tô curtindo a minha moleque. Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque gelada. Isto é brega. GDG, obrigado pelo carinho, carinho. GDC também do menino, menino, menino, França, menino, França, uma França, uma França. Búfalo do Marajó. Galera do Badala, só é festa. É GDI na parada. Equipe cacetada na parada. Professor França, obrigado, professor. É GDI na parada. Simão, simão, simão. E bota todo mundo aí. Bora tremer, tremer, tremer, tremer, tremer. Bora tremer, tremer, tremer, tremer. Bora tremer e bota todo mundo aí. Isto é alô, Rafael Cassiano. Já tô na área, lá, de geral pra galera aí doidinha. Olha a mãozinha pra cima, Dima! E joga a mãozinha pra cima, mãozinha! Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, deixa a bigão, deixa aqui agora. Novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu querendo, novinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ser. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tava aqui no palio escutando aquele som. Ajoelha, se prepara, se prepara, se prepara. Curioso, obrigado, Real Duda, meu empresário preto da parada. Jefferson do Sapucuba, deixa aí com a gente, alô, Brasil, alô, Brasil, lançando pra cima, pra cima, pra cima. A seu Luan também, o Tom, o Gerrinho, o Sete Lalau de Garoto, já CP na área. Já vai ter tudo, doidando, pirando o cabeção do animal, do animal. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Palha o sorvetão na mão, na mão, na mão, na mão. Chico Gonçalo, amigo Alan, vem morar. A dona pensa que lago e fica pereca suíça da fonte. Pensa que lago e fica pereca suíça da fonte. A dona pensa que lago e fica pereca. Eita perereca, aponta pra mim quem eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta. E vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele é empicada. Sapinho na parada, sapinho é muita onda. Sim, olha a perereca. Olha a perereca. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É o animal sacudido Amazônia. Ela vai descendo até o chão, ouvindo o som do JC e o campeão. JC e o campeão dança. E ela, e ela vai descendo até o chão, ouvindo o som do JC e o campeão. JC e o campeão dança. E aí, bigodinho, tudo certinho? Olha, meu amor, eu tô passando mal. Tudo certo, né, pai? O nome dela, não me pergunte. Quando ela passa, todo mundo curte. Quando ela chega. chega, chama a atenção. DJ Alex de New Mix botando pressão. Onde ela mora? Também não sei. A conheci no show do JC. E tem a Bad Stone, Johnny Walker, Bobby, Jim Wold. Qualquer coisa, vou passar no JC. Vou me acabar na Bad Stone, Johnny Walker, Bobby, Jim Wold. Qualquer coisa, vou passar no JC. Vou me acabar. Batido, batido! Cine, mano, Cacau. Que eu fiz para você. Alessandra Raivada, como é que é? Batidão. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Vem que a fim de amanhecer do animal do som. Pode botar pra cima, Joga a mãozinha pra cima, gira assim, pra cima. Girando o lacinho. Sou obrigado pelo carinho também. Baixa, amor eterno. Gino Palio, patrão Bonix no apoio. Valeu! Baixa do carimbó. Carimbó não veio hoje. Só quem tem fé no Papai do céu, aí você vai botando o bracinho pra cima, pra cima, pra cima. Quem tem fé em Deus vai botando o bracinho pra cima aí comigo. Assim, joga a mãozinha pra cima, faz o coraçãozinho, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Olha mais outra, outra, outra, outra. DJ Rafael Cassiano, tocando só as balas. É o Brasil apaixonado animal. Uau, uau, uau, uau. Sorvetão! Aquele sentimento. Marcelo, obrigado, aí com a gente desde ontem. Assim dormir ainda, né, cara? É muita onda. Vamos lá! Paulinho do Hi-Fi! Ele de Quaresma também! Quem te mandar do rádio aí, ó! Sandra, obrigado, viu? Beijo, minha linda. Falou do Marajó. Quando a gente se dá de mão, o coração a uma pessoa e ela não tem medo. Marcelo Felipe do Loja Prata, obrigado pelo carinho. E o Daniel também, no som morado, já aí com a gente. Obrigado, Daniel. Sabino Hi-Fi. Paulinho Hi-Fi também. Também, também. Vamos lá, Hi-Fi. Por isso pensei antes de fazer. Os guerreiros DF, obrigado pelo carinho. As belícias da parada. Depois me liga aqui. Nossa, Keila, gente. O Manel também de Garapé, Miri. Curtindo com a gente de boa, desde cedinho. Obrigado, viu? Eu nem sei. Vai ser o Pokémon Hi-Fi, bora Pokémon. Qualquer coisa aqui não fosse com você. Me causaria dó. Ah, vou deixar pobre, daqui a pouquinho. Está agora no espaço em um modo lunar. Oh, que chato. E se tivesse agora velejando num barco no meu carinho? Deus me livre. Está agora no espaço em um modo lunar. Valeu também de montão, forte grande. Quem sabe canta pra ficar bonito, mano. E eu? Deixa eu estar aqui. Segunda de manhã, é que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Badalação. Mais uma vez mostrando o que há de melhor no mundo tecnológico.